Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 6 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 301 de 2011, que cria no Estado uma política de apoio aos pacientes do SUS que necessitem de tratamento em fora de sua cidade. Intitulada Política Estadual de Apoio ao Tratamento Fora do Domicílio, ela irá assegurar transporte, hospedagem e alimentação ao paciente e a seu acompanhante. O projeto é assinado pela deputada Miriam Riz, do PSD, que defende a necessidade de que o auxílio torne-se obrigação do Estado. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem Ronaldo Ribeiro.